que me iludir assim? Você não tem dó de mim. Pra que falar te amo desse jeito, se na verdade não vem do fundo do peito? Isso parece ser ruim, também não é legal pra mim. Vai que eu começo a acreditar. É que de vez em quando falto ar, e só seu beijo me faz respirar. Tá na cara que tô me iludindo, mas te confesso eu tô gostando disso. É que de vez em quando falto ar, e só seu beijo me faz respirar. O seu amor é o meu combustível, não adultera isso. Seu Marcelo e Alvesan, é pra beber se apaixonar. Portal do Arrocha. Isso parece ser ruim, também não é legal pra mim. Vai que eu começo a acreditar. É que de vez em quando falto ar, e só seu beijo me faz respirar. Tá na cara que tô me iludindo, mas te confesso eu tô gostando disso. É que de vez em quando falto ar, e só seu beijo me faz respirar. O seu amor é o meu combustível. É que de vez em quando falto ar, e só seu beijo me faz respirar. Tá na cara do meu dito, mas te confesso eu tô gostando disso. É que de vez em quando falto ar, e só seu beijo me faz respirar. O seu amor é o meu combustível.